8-9-7, prossiga táxi Alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, acabou. Com 897, inicialmente o portão previsto é o 05, deverá aguardar o pushback da aeronave da TAM ou reposicionamento da aeronave senhor pela infra-aero. Carinha, vamos guardando o voo no 897, está acoplado até o fim. Cópia 4201. Autorizado Campinas, nível de voo 340, via peso do Luno 6. Subida da El Leda Bridge. A primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5074 e o controle em 119.8. Azul 4201 no cotejamento correto, chame para puxar acionamento. Salvador, bom dia, o Chanel 6-2-1-1. 6-2-1-1, pronto para a Copa Galeão? Pronto, centro da foto. Tá, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10. Subida será da AEL, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5077 e o controle em 120.8. Corrigindo, 119.8. Sim, senhor, senhor, autorizado, Pesulu 10, da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, 5077-198. Tá correto, o Chanel 6211, chame para puxa estiramento. Tomará puxa, remoto no meio. Alô, tá. 3171 para puxa e acionamento no 05. 3171, autorizado, chame para início táxi. Táxi, refusará, da 3171. São 3890, autorizado o plano para Recife, nível de voo 330 via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5070 e o controle 119.8. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Amaral, 5808, autorizado, chame para início táxi. 1897, fica atento ao pushback do TAM à sua esquerda. Assim que o mesmo liberar a passagem, pode prosseguir para o portão 05. Já está liberando, fica em 05, boa noite, né? Ok, Matheus. Desna 53, bom dia, acione identificação, autorizado chegada Ponf, desça para o nível 080, que NH 10 não faz. Azul 4040, pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado com fins, nível de voo 380 via Pezulu 16. E após conforme a rota do plano de voo, a subida será da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta Pezulu 16, após segue conforme a rota. O código transponder é o 5075 e o controle em 119.8. 4040, azul 380. Confins, da El Leda Bridge, a Pesulu 16, conforme rota 5075-198. Correto, azul, chame para o posicionamento. Maravilha. para o teste 508, 27, colocando na galeão. Pode falar o que é, André. 5808, mantenha a minha escuta. Então, 3171, repita as informações, por gentileza. Vamos lá. 202 é o POV, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Táxi em frente, prossegue via Indy Alpha, ponto de espera Chamitoi, 1895, com ajuste 10014. 1014 via Indy Alpha, ponto de espera 1895 para o TAM 3171. Webjet 5808, repita as informações, por favor. 875 horas, galeão, 5808, para o TAM. Táxi autorizado, passe o Indy Alpha, ponto de espera Chamitoi, 1895, com ajuste 10014. Passe o Indy Alpha, ponto de espera 1895, 10014. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 04, gente da Foxtrot, autorização, galeão. 1804, pronto para cópia? Pronto. Autorizado, galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5076. 5076. E o controle em 119.8. Autorizado, nível 360 para o galeão, pressionou 10, falando da El Vineda, após o abrir o transponder ao 5076 e o controle 119.8, 1804. Tá correto, chame para posicionamento 1804. Salvador, F-58 898, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, 58. Um 171, decolado ao 14, controle 120 decimal, corrigindo 119 decimal 8. 98, tá 3171, obrigado. 4014. Oi, Salvador, tá 3171 decolado, bom dia. Tá 3171, bom dia. Contato radar, submontanha, o nível 340, na saída da El. 340 da El, tá 3171. Pessoal, Salvador, vamos no 804 para o pushback e acionamento no 4. Autorizado, sempre início táxi, no 804. Vamos dar um 804. Alô, Salvador, está autorizado, 3890, pushback e acionamento, posição 09. 3890, autorizado, sempre início táxi. Vamos para o táxi, está 3890. Close no meia, controle 119.8. Bom dia. Departure, good morning, webjet 5808-1700. Webjet 5808, radio contact. Of the Patriot, landing at level 360, out of the bus. Abadipa 360, Abjad 5808. Estado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58. Subida Puca, Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5104. E o controle em 120, corrigindo 119.8. O cara caiu a primeira curva esquerda, era o dia 28. O código é 104, controle de saída 198. Correto, chamo para puxa acionamento. Portão 1, vai estar lá sobre ela. Aguarde 4201, portão 3 para puxa acionamento. É o número 2 no setor, aguarde 4201, não? Aguarde, é o número 2, 4201, obrigado. O 5 no 4, bom dia, prossiga. O 5 no 4, ainda não temos plano no sistema. Assim que estiver, pagarei a cópia 150 Aracaju. Para o táxi com 804-179 a bordo, 3 horas e 5. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera Chame 2-1895, o ajuste no 0 no 4. Direita, Indy Alpha, 2-1914. Azul 4040, está no pátio de carga, pushback acionamento. 4040, autorizado, chama para início táxi. Bora. Salvador, Alçã 390 para o SAC, Moro 05 a bordo, 4 horas e 30 ao término natal. Táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, Juniturre 1895, o ajuste no 014. Pátio, Índia e Alfa, Torre 1895, SAC 3290. Então, 3171, chama São Francisco, 251. Salvador, bom dia, 204, da Comporta, Cara, 204, bom dia, vento calmo, autorizado, né, decolar, pista 0. Colar, pista 120804. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder 5106. E o controle 120.8. 360 para Guarulhos, Upper Zulu no meia. Decolando da Euleda Bridge, curva direita, 106 o transponder, o controle 120.8, gol 607. 607, apenas corrigindo a frequência do controle, 1198. 198, 607. Correto, chama para posicionamento. Cortará nessa pra ela. Informar a previsão, aqui 4201. O 4201 está aguardando apenas a passagem do Airbus da TAM a retaguarda para iniciar dentro de mais 30 segundos. Muito obrigado, 4201. Salvador, bom dia, o TAM 3597. Para 3507, autorizado plano para Brasília, nível de voo 380, via Perzulu 7. A subida será Árvore Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5107 e o controle em 119.8. Aguarde para o cotejamento. Azul 4201, puxa a no 03, chame para iniciar táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamar o início do táxi, azul 4201. Tá 3597, coteje. 3597, 3200 para táxi, 3200, Upper Zulu 97. Decolagem Argo e Lepa, curva direita, acionado 107, 198, é o controle do 3597. Tá correto, chama para puxa acionamento, 3597. 4040, táxi 3 horas e 10, Galeão, temos 76 a bordo. Linha decola, pista 10, vento calmo. A linha decola 10, TAM 3890. No pátio principal. Mará inverso, pátio principal, 4040. Quando o chão é 62 no 1, puxa acionamento, remota 1 no 2. 6211 autorizado, chama para iniciar táxi. Chama na 6211. táxi, o azul 4201 com 116 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 35 minutos. Táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste 1014. Índia Alfa, ponto de espera Torre 18, decimal 95, 1094, ajuste azul 4201. Azul 4040 vai seguir o Embraer da companhia como número 2, no ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste 1014. Segue o Embraer 1895, no ponto de espera, bom dia. 4040. Solo azul 4201, não necessita manter a posição do problema de controle de direcionais, gente. Gente, azul 4040, houve a transmissão do Embraer da companhia? Afirmativo, tá aguardando o 4040. Afirmativo. Desculpa, com quem você está com 3090? 3090 decolou, 2600 para o 330. Três, oito, nove, zero, confirma, pode responder, alocado. Nada corrigido, aqui houve algum erro aqui, estava 5074, é 5070, confere? Sim, foi interceptado. Autorizado o táxi até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Até através do portão 5, vai chamar para prosseguir. O azul 4201 já pronto para reinício do táxi. 4201, prossegue a táxi via Índia, ponto de espera Chame Torre 1895. Gente, via Índia, ponto de espera Torre 1895, 4201. 3890, agora correto. Saída Pucaru, nível 330. Pucaru 330, 3390. Aproximadamente 5 milhas da carteira, 1-0 embaixo travado. 3153, vento 050 graus, 029. Precisado pouso, pistão zero. Pouso 1-0. Solo Salvador Alfa, Yankee Zulu, bom dia. O 1804 chama Recife 1251. 1251, não é para. Você não é 6611, vai precisar através da. 6211, prossiga táxi via pátio Indial, só ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste 1014. Pátio Indial, 1895, 1014, chame 6211. Aguarde 1642. Alfa Yankee Zulu, bom dia. Alfa Yankee Zulu, prossiga. Alfa Yankee Zulu, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate.